Ah, Fidel, tô bem na fita, Fidel. Me fizeram a proposta indecente. Me joguei. Ai, baby, I love you. Até com bolos, direto de Cuba. Uma proposta indecente a minha mina me fez, pra eu ficar com ela, amiga dela de uma vez. Uma proposta indecente a minha mina me fez, pra eu ficar com ela, amiga dela de uma vez. Eu disse, Deus do céu, foi tudo que eu sonhei. Uma loura e uma morena, fazendo amor a três. Eu disse, Deus do céu, foi tudo que eu sonhei. Uma loura e uma morena, fazendo amor a três. É eu, você, eu e você e ela, fazendo amor a três, vai ter beijo de novela. É eu, você, uma loira e uma morena, fazer amor gostoso vai ser coisa de cinema. É eu, você, eu e você e ela, fazendo amor gostoso vai ter beijo de novela. É eu, você, eu e você e ela, fazer amor gostoso, Fidel, sola, Fidel. I love too much, baby. Até cubanos, derreto de Cuba. Uma proposta indecente a minha mina me fez, pra eu ficar com ela, amiga dela de uma vez. Uma proposta indecente a minha mina me fez, pra eu ficar com ela, amiga dela de uma vez. Eu disse, Deus do céu, foi tudo que eu sonhei. Uma loura e uma morena, fazendo amor a três. Eu disse, Deus do céu, foi tudo que eu sonhei. Uma loura e uma morena, fazendo amor a três. É eu, você, eu e você e ela, fazendo amor a três, vai ter beijo de novela. É eu, você, uma loura e uma morena, fazer amor gostoso vai ser coisa de cinema. É eu, você, eu e você e ela, fazendo amor gostoso vai ter beijo de novela. É eu, você, eu e você e ela, fazer amor gostoso, Fidel. Jesus Mario, meu filho, traga o whisky, baby. Até com manos.